Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos, queridas filhas, hoje dia 1º de dezembro, então hoje eu me sinto na obrigação de continuar essa hora da misericórdia, você que rezou o terço comigo, lembrando que dezembro é Jesus, tempo de Natal, mas Natal sem Jesus não é Natal não, é qualquer outra coisa menos Natal, então por isso dia 1º de dezembro eu quero começar dizendo, Natal com Jesus, isto é Natal. Filhos queridos, é tempo de advento, é tempo de Natal. É Jesus, Deus Emmanuel, Deus conosco. Escute essa plataforma. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Madalena, moro em Mateus Leme, Minas Gerais. Tenho a honra de ouvir seu programa pela Rádio Matéria de Mateus Leme, Rádio Santa Cruz de Pará de Minas, Rádio América de Belo Horizonte. Quero lhe dizer que tenho alcançado muitas graças através deste programa. Uma delas é que pedi muito para que meu genro conseguisse um emprego e ele já está trabalhando. Obrigada. Deus abençoe, querido. Um grande abraço a vocês. Que a paz do Senhor reine na sua casa, na sua família. Bíblia aberta, cartilha de oração. O texto de hoje, Lucas 21, 34 a 36. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Para que aquele dia não vos apanhe improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, povo amado de Deus, é sábado, vésperas do primeiro domingo do Advento. E hoje, não sei se você percebe que alguns verbos são fortes, incisivos. Velai. Velai que significa, quando é que a gente vela? Os mais antigos vão lembrar, velar o morto. Quer dizer, passar a noite acordado, não é isso? Então velar significa estar acordado. Significa estar atento, ter um propósito. Não é a vida me levar, deixa leva eu. Não. Não é a vida que me leva, eu levo a vida. É diferente. Qualidade de vida, intensidade de vida, abundância de vida. Isso é um estado de estar velando. Segundo, Jesus é muito claro em dizer: não vos entregueis ao excesso de comer, não vos entregueis e não vos torneis pesados com a embriaguez. Não vos torneis pesados com a preocupação exagerada com a vida. Embriaguez, o comer e a preocupação com a vida. Por quê? Porque isso pode nos tirar do foco central. Qual que é o foco central? Viver a vontade de Deus. O que é mais importante na vida? O que é mais fundamental? Vigiai. Amanhã, quando você for à igreja, você vai ver aí o altar revestido de cor roxa, o padre com os paramentos roxo. O advento chegou. Tempo de vigilância, de atenção. Abra as portas, deixe entrar o rei da glória. É tempo de advento, é tempo do Cristo que vem. A nossa história. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Abre as portas, deixe entrar o Rei da glória. Abra as portas do coração. Abra as portas, é o advento que chega. Abra as portas, é o Cristo que chega. Subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos neste início de advento. As crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Abençoai e santificai a água, Senhor. Abençoai e santificai a roupa dos enfermos, as fotos de família e aqueles que mais precisam. Senhor, as portas do advento. Abra as portas do nosso coração. Faça-nos, Senhor, mergulhar, Senhor, no mistério do Teu nascimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz.